Um abraço a todos vocês aí. Minha querida Daniela Rodrigues, de Abaité, Minas Gerais, Rádio Atividade FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? A Edilene Oliveira, em Itaiobeiras, Minas Gerais. Meu amigo Peterson Fá, em Abaité, também, Minas Gerais. Ouvinte do nosso programa pela Rádio Atividade FM. Um abraço, amigos da Rádio Cas, Rádio Cidade FM. Rádio Cidade das Rosas, em Cotia, São Paulo, capital, né? Rádio Cidade das Rosas, em Cotia, São Paulo, exibindo nosso programa. Sucesso das 8 às 9 horas da manhã. Um abraço. Minha querida Joselice Oliveira, em Cícero Dantas, na Bahia. Muito obrigado, viu, a todos vocês, ouvintes da Rádio Buqueirão FM, exibindo nosso programa. Desculpa, vamos em frente, daqui a pouco a gente toma uma aguinha, viu? Meu amigo Reinaldo Rodrigues, da Rádio Difusora Web, em Piraju, São Paulo, também exibindo nosso programa. Lucimar Pinho, de Santa Luzia do Paruá, ouvinte do nosso programa. A Isa Torres, a Patrícia Maera, a Márcia Farias, todos vocês, amigos, ouvintes aí da Rádio Tropical FM, muito obrigado, viu? Minha querida Gilvanete Maria, quem canta bonito, Gustavo Lima, é pra dançar, gatinha assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela. Muito bem, mundo sertanejo está no ar. Minha querida Tonha Sá, em Santo Luzia do Paruá, também não perde nosso programa. Um abraço, meu amigo Marcelo Pereira Silva, em Nova União, Cotriguaçu, ouvinte da rádio Raio de Luz, Um abraço, muito obrigado, viu? Rádio Raio de Luz FM, nossa parceira aí em Nova União, Cotriguaçu, no Estadão do Mato Grosso. Um abraço, Silvio Luza, diretor, e todos da equipe, viu? Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, Zé Lopes, Dona Wanda, todos vocês que ouvem nosso programa aí pela rádio Raio de Luz FM em Nova União, Cotriguaçu. Um abraço, valeu, Silvio Luza. Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora no quadro ao som da viola, a pedido, minha querida Maria José, ela oferece para Carol e para todos vocês, amigos ouvintes. Antes, porém, meu amigo Gilmar Souza, Rádio Líder FM, Gilmar Souza, Rayane, da Rádio Líder FM, em Simolândia, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Também os amigos da Rádio Nova Dimensão FM, de Aciara, toda essa região de Aciara, Alvorada do Norte, Posse, Simolândia, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. De Paulo e Paulinho cantam Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo.

exibindo o nosso programa, né? radiocidadecampina.blogsport.com, exibindo o nosso programa. Valeu, Ed Santos, muito obrigado, viu? João Rodrigues, Rádio Liberdade FM, em Sobralia, no Estadão de Minas Gerais, um abraço, muito obrigado, viu? O Anderson Barbosa, da Ideal FM, em Boituva, São Paulo, minha querida Camila Oliveira, todos da equipe da Local FM, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, muito obrigado, um abraço, os amigos da Rádio Guarituba Mais de Curitiba, no Estadão do Paraná, exibindo Mundo Sertanejo, muito obrigado, minha querida Vilma Fernandes, pede para mandar alô pro Odorico, pra Nilza, os seus pais, né? E o Antônio Leite e padrinhos Léo e Zé. Muito obrigado, viu? Não, Lió e Zé. E a sua prima Nívia, a sua irmã Neide, a sua tia Preta e o seu tio Tó, em Caetitu, no Estadão de Minas Gerais. Todo mundo ouvindo, Mundo Sertanejo pela Rádio Ará FM. Cristiano Araújo canta Maus Bocados. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses malvocados. Sofri, chorei, rogado. E não te esqueci, não, não, não, não. Também passei e te liguei, levado fora. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não, não, não, não. Também passei e te liguei, bebado fora de hora. E nem cê tá fazendo agora. Ligado a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. Não te esqueci, não, não, não. Também passei e te liguei, bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Muito bem, vamos em frente, meu amigo Luan Fachin. Aqui em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, também ligado no nosso programa. Um abraço a todos os amigos aí da Rádio Nordeste FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos da Rádio Tal, Marcelo Pacífico, em Taubaté, no Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Um abraço aos amigos da Rádio Liderança FM, em Boa Esperança, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. O nosso diretor Roberto Miranda. E os amigos da Rádio Cultura Distrital FM, em Pindamonhangaba, também no Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Aí, um abraço, os amigos da Rádio Clube FM Córrego Fundo. Aí, Jean Carlos, Ludmila, a todos vocês, o Adir Alves. Ô, Adir Alves, muito obrigado, viu? E com certeza vamos fazer alguns shows por aí. A todos os nossos ouvintes, aí da Rádio Clube FM de Córrego Fundo, Estadão de Minas Gerais. Eliane e Samuel cantam Aqui Mora Gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo o Rubens Gomes, né, da Talismã FM de Vila Bahia, pede para mandar alô aqui para todos vocês, amigos. O Baguinho, né? O Baguinho, Baguinho da Bahia, a Sandra Souza. E o meu amigo o Rubens Gomes também comanda o programa Padrão Sertanejo, né? Muito obrigado, viu, Rubens Gomes, pela parceria de sucesso aí pela Talismã FM de Vila Bahia, Mata Verde. A rádio fica na encruzilhada, Vila Bahia, Mata Verde. Audiência total em toda a região. Meu amigo Daniel Amaral, em Berilo, Minas Gerais, não perde nosso programa. Minha querida Mari Soares, em Canápolis, na Bahia, também sempre interagindo comigo. Meu amigo Dailton Nascimento, Dailton Comunicador, aí de Santa Rita de Cássia, Super Rádio Atividade, exibindo nosso programa. Um abraço a todos os nossos amigos, familiares. Do Vanderlei Guedes, mora aqui em Brasília, sempre me pede: ô Diego Valadares, manda alô pela minha família lá em Santa Rita de Cássia. Já está mandado todos os alôs, viu? A minha querida Lucileia, também em Berilo, Minas Gerais. A Yane Fernandes, aí em Abaité, Minas Gerais. Vamos de música, quem canta bonito, Valonir Fernandes, Dono da Razão. Eu tinha você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Tinha você em meus braços,

minha vida com você. Muito bem, minha querida Mirlene Silva, a Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Elisângela Souza, a todos vocês, a Lidiane Souza também, a todos vocês, amigos de São João do Paraíso, aí, ouvintes da Paraíso FM, um beijo para vocês, muito obrigado, viu, no Estadão de Minas Gerais. Minha querida Eva Wanda da Silva, em Sinop, Mato Grosso, também ligada no nosso programa, muito obrigado. A Irenice Cardoso Pereira, em Santa Luzia do Paruá, um beijo para vocês aí da Tropical FM. A Isa Torres, a Irineu de Brito, o William Policarpo, a Marlene, todos os nossos locutores, todos da equipe da Tropical, muito obrigado, viu, dessa linda cidade. Vamos até Pouso Alegre, aí Vânia Rocha. Vânia Rocha, como comunicadora, comanda com muito sucesso o Impacto Sertanejo aos sábados, às 5 da tarde. Universo Musical, aos domingos, às 4 da tarde. Todos os locutores, todos da equipe da 90.9. Um abraço, Neymar Gonçalves, Areta, todos os nossos ouvintes. São centenas e centenas de ouvintes aí em Pouso Alegre, em toda a região, né? Samuel, Dona Maria e também o nosso querido Luiz Gustavo, que também agora exibe o nosso programa pela rádio, pela Web Rádio Minas em Pouso Alegre, pela internet, né? Web Rádio Minas em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais também, exibindo o nosso programa, nossa nova parceira. Vamos em frente, Gustavo Lima canta Fui Fiel para os homens fiéis do Brasil inteiro. De você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, um abraço, meu amigo Paulo Artagma Brito, Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Ô Paulo, obrigado pela parceria aí, viu, meu irmão? Um abraço a todos os nossos ouvintes aí. Nós temos muitos ouvintes, uma audiência fantástica aí em Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Márcia Rodrigues, em Governador Nunes Freire, no Pará, também ouvinte do nosso programa. Aí, meu amigo Franco Nero, em Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso, Rádio Liberdade FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu, Franco Nero, pelo carinho e tocando minha nova música na programação. Quero você pra mim, aí na programação local de vocês, da Rádio Liberdade FM. Muito obrigado, viu? Aí, meu amigo Piazinho da Web, Piazinho, um abraço, amigo Dário Santos, em Teodoro Sampaio, em São Paulo, né? Também exibindo o nosso programa, minha querida Artemisa Matos, da Vargem Grande do Rio Pardo. Um abraço ao Dinei Pereira, todos da equipe da VGFM, audiência fantástica. A Artemisa Matos, a Rosenilde Pires, enfim, todos vocês aí, muito obrigado, viu? A Ednete Souza, em Fortaleza, a Janine Gomes, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo para você, Janine Gomes, Santa Luzia do Paruá. Sempre interagindo comigo no Facebook, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Paulo Terra canta, ela é devassa. Ela devassa, tem sangue de barata. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e beija, e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Grudado na gata. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha. Me beijou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa. Que ela se acha. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha. Me deixou na mão, Maravilha, maravilha. Um abraço a todos vocês aí da Clipe.net São Paulo, Duda, Mel e todos da equipe. Muito obrigado a todos vocês da Rádio Paulista FM, aí também da Grande São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, minha querida Durvalina Antunes, o Cirilo e seus amigos, né? A Rita, a Nália, todos vocês amigos de Vilhena, Rondônia, ouvintes da Rádio Vilhena AM. Muito obrigado. Um abraço, amigos da Rádio Boqueirão FM, Zé Carlos, o Eltinho e todos da equipe aí de Cícero Dantas. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço a todos vocês da Vanderlei FM também, em Vanderlei, Estadão da Bahia. Um abraço aos amigos da Rádio Adustina FM, em Adustina também, Estadão da Bahia, exibindo nosso programa. Muito obrigado a todos vocês da equipe, viu? Guilherme e Santiago cantam Jogado na Rua. Não tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, ai. É no som da viola que o peito chora. Ai. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai. É no som da viola que o peito chora. Ai. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Muito bem, um beijo para minha querida Jessilinda Silva em Mata Verde, Bahia, ouvinte da Talismã FM. Minha querida Dite Duarte, Ouro Preto do Oeste, um beijo para vocês aí, muito obrigado. Dinoan Milhomem em Xambioá, no Tocantins, ela pede para mandar alô pro seu marido Valadares. É, meu xará. O Gleilson Nascimento em Porto Walter, no Acre, ouvinte da Ocidental FM, muito obrigado. Meu amigo Luiz Gustavo, da Web Rádio Minas, em Pouso Alegre, sul de Minas. José Guilherme, em Pouso Alegre, também ouvinte do nosso programa. A Josiane Martins, em Inocência, no Mato Grosso. A Vivi Maísa, em Sarano, Pernambuco. A Mai

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.